você está aqui. Quero seus beijos, seu colo, toda manhã quando eu acordar. Quando anoitecer, vou continuar te amando, pois você é o melhor pra mim. É tudo pra mim. Da emoção. Lembro quando eu te conheci, foi tudo tão real. Eu fixei você na parede do meu coração. Lembro o jeito que tocou em mim, foi sem explicação. Tua mão, eu não sei porquê. Meu mundo parece e começo a te ouvir. Vejo milhares de estrelas dentro dos seus olhos. Amor, não acredito que você está aqui. Quero seus beijos, seu colo, toda manhã quando eu acordar. Quando anoitecer, vou continuar te amando. Você é o melhor pra mim, é tudo pra mim.